Quando uma lei praticamente depois, tendo acontecido tantas outras coisas, mas que aquele momento, aquela noite, aquele período que ficou marcado para mim, nessa encarnação, que certamente levarei como aprendizado para as jornadas que ainda tenha, a experienciar graças à misericórdia de Deus. Eu entrei na delegação do grande João e tinha passado a ele a informação para nós conversarmos sobre os 10 ensinamentos. E durante a semana, eu conversando com o meu escritório, ele me falou de um outro tema e isso me causou muito interesse. E eu hoje pretendo, pelo menos assim, tentar passar para a nossa conversação o que eu tenho conversado com ele durante essa semana. Então, vamos alterar um pouco, mas mantendo a mesma linha de raciocínio daquilo que nós acordamos com o João, quando ele nos convidou para cá, para esse momento. Em 1958, o Vaticano passava por um momento muito delicado. Havia desencarnado Pio XII, que dirigia os rumos da Igreja por 19 anos consecutivos. E Pio XII, como todos sabem, o nome dele é Concetti, né, italiano, tem uma linha de pensamento muito voltada à espiritualidade. O grande poder de palavra e discernimento muito altamente para a sua época. E todos, então, pensavam quem substituirá Pio XII. E ele, que tem o voto dos cardeais, surge o nome de Ângelo José de Roncalli. E Ângelo José de Roncalli assume o papado com o nome de João XXIII. João XXIII tinha várias características, mas algumas bastante marcadas. Era uma pessoa de profundo senso de humor. Era uma pessoa sempre reconhecida pelas suas limitações, as suas dificuldades. Mas trouxe a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica tão conservadora, mais conservadora, temas que até então eram proibidos. Então, em 1858, alguns meses depois de ter assumido o papado, ele trouxe um dos seus discípulos que dizia: todo homem deve ter direito à religião que melhor lhe satisfaz. E aprendemos de conversação entre todas as religiões, no sentido muito mais santo. Mas em 1970, ele trouxe o decálogo da serenidade, que nos propõe 10 convites, 10 formas de meditar, 10 ensinamentos, para que nós, de alguma forma, tomemos um pouco mais de contato e possamos expressar melhor o que é a serenidade. Então, nós vamos falar sobre esses 10 itens, essas 10 propostas, fazendo associação com o que o Cristo nos trouxe em seus Evangelhos de Luz e com o que Kardec ordenou, organizou, né, classificou dentro do Evangelho do Espiritismo, dos seus 20 capítulos, e como as 3 propostas estão inteiramente relacionadas uma a outra, e fazendo ainda um périplo sobre os dias que nós estamos vivendo, a importância deles e a necessidade de nós observarmos essa palavra serenidade, não como um estado de comodidade, de acomodação, mas entendendo a proposta do Cristo: minha paz vos dou, eu vos dou a minha paz, não é a paz do mundo, mas a paz do Pai que está no céu. Então, a primeira proposta de João 23 refere-se a que hoje me preocuparei ou me ocuparei dos trabalhos que me competem ao dia de hoje. Não tentarei resolver todos os meus problemas, os problemas de toda a existência em um dia. Não anteciparei problemas. Não desejarei viver uma semana inteira, duas semanas, ou sequer dois dias neste dia. Viverei o dia de hoje como sendo um dia que Deus me dá como presente abençoado. Este primeiro convite, feito por João 3, baseia-se fundamentalmente na proposta do Cristo. A cada dia, basta sua ocupação. Numa tradição mais próxima aos nossos dias, a cada dia, o seu trabalho. E como Kardec tem definido, trabalha sua ocupação útil. Um pouco mais adiante, já no Sermão do Monte, Mateus 6, o Cristo fala: se as aves do céu não plantam, nem colhem, e o Pai as abençoa com abundância de alimentação, se veste os lírios de uma forma tão bela que nem Salomão conseguiu se vestir igual a um deles, o que não fará vocês, filhos de Deus? É que nós vamos identificando que essa proposta de serenidade é para que nós deixemos que o dia de ontem fique o bem-estar do passado, que já nos serviu para lembranças, para saudades, mas não para cumprir remorsos, de queixas, de lamentação, e nem que amanhã nos traga uma expectativa ansiosa. E eu dizia ontem, que hoje né? Parece brincadeira, eu extremamente ansioso e vivo um estresse absoluto, falando sobre serenidade. Mas já conversa da semana que tive com a mente espiritual que chamou tanta atenção, serenidade. E essa nossa expectativa sobre o futuro? O que vai acontecer? O que pode acontecer? O que alguém pensará sobre se nós fizermos isso ou aquilo? E a proposta é muito, muito, muito importante para esses dias que nós estamos vivendo. Onde a imediatidade, tudo, nos é trazido como uma forma única de resposta. Se nós não temos tal e qual material, valor, o que dizer? O tempo não volta, não teremos outras oportunidades. O que faz em conta completamente as propostas que Cristo nos fala? Que faço o céu e a terra, para uma palavra dele passar. Então, nós estamos até esse ponto tempo, sem a compreensão do presente que estamos recebendo, do instante que estamos iniciando. Fazemos isso, inclusive, nas preces. Meu Deus, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Talvez estejamos rezando para as assombrações e não para a Deus. Deus misericórdia, a natureza de existir, causa de toda a existência. E a segunda proposta me chamou particular a atenção. É uma proposta muito mais de observação, de meditação, de análise, para que no momento de dúvida, nós possamos colocar em prática, mas de maneira mais consciente. Então, a segunda proposta é: hoje, e apenas hoje, eu vou tratar o meu próximo da melhor maneira que eu posso. Tentarei ser o mais cortês, mais amigo, mais simpático e mais justo, mais próximo do meu próximo. E vocês podem perguntar, que até me está se perguntando, Por que me chamou particular a atenção essa segunda proposta de João 23? Porque ele começa hoje e apenas hoje, reforçando o primeiro convite, a cada dia sua ocupação, viver o dia de cada dia, experimentar cada trabalho, cada experiência, cada lição, de uma única vez, e não querer resolver todas as encarnações de uma só, não exportar todos os erros do só gesto. Ah, agora aceitei Jesus. Todos os dias os cartões de crédito ou cheque. Mas também temos muitas expressões, né? E dentro dos nossos rincões, mesmo dentro do nosso movimento, nós resolvemos isso com uma certa regularidade. Então, trabalho próximo. Baseado também no ensinamento de Cristo. Ama o teu próximo como a ti. Então, se eu me amo, se eu me cuido, se eu trato bem de mim, certamente eu vou saber que é fazer o bem, porque experimento bem. Eu vou promover uma alimentação melhor. Vou procurar me irritar. Se eu me irrito, boa parte do dia, eu vou tentar me irritar o dia todo. Se eu, por exemplo, tenho satisfação de ser cumprimentado ao receber, ao ser recebido em qualquer lugar alguém, por que eu vou fazer isso? Também com as pessoas que me visitam, as pessoas que eu não esperar por isso. Que eu seja o primeiro a fazer. Abraçar. Nem abraçar por esse presente que a gente vê, né? Estar 30, 70 pessoas levantando a mão, só abraço, né? Mas já bota a mão. Por que não faz abraço? Tem esse nosso buscar o abraço, sem esperar que outra pessoa de alguma forma corresponda. E eu convido muito abraço, pelo lugar onde passo, algumas pessoas ficam com fome, né, que não afastaram. E em alguns lugares depois, elas me abraçam com a força que eu tenho que sustentar, porque estava levada do chão. É costume, é difícil. Às vezes deixamos muito medo, né? E falamos assim, olha, para falar com o José, que se deixar como se o trato tivesse na língua. Na língua nós temos um paladar, o trato é uma conta dos dedos. Mas para exercitar o trato, eu preciso dele? Contato. Contato. Confiança. Então, tratar os outros como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Hoje, e apenas hoje, ah, mas eu não consegui, terei amanhã, mas hoje eu vou tentar. E não importa quantas vezes eu caia, importa que eu levante o braço. Porque eu vou continuar e vou ter cada vez mais a experiência de saber como não mais cair. Porque só luz cai em armadilhas para outros. O Cristo nos ensinou. O terceiro convite fala o principal de minha voz, espiritualista. A terceira proposta de João 23 diz: hoje, e apenas hoje, eu vou tomar posse do que Deus reservou para mim. De toda alegria, de toda felicidade, de toda paz, de toda harmonia, de toda convivência, e não esperando por tudo isso na próxima vida. Claro que isso na próxima vida, falando fora do corpo físico. Para nós, a mão do corpo. Tudo bem? Sumiu aí? Sei. Então, nós estamos na casa do Pai, em uma das casas do Pai. Mas muitas vezes nós estamos nessa ideia. Tem vários espiritualistas, porque isso é recorrente em nós. Ah, no mundo só terei a aflição. No mundo, se nós escolhermos esse mundo, né? Se nós escolhermos o céu e o estado de consciência, eu estava lá pelo próprio Cristo. E o céu e o estado de consciência não vê o céu. Mas não nos damos conta. ontem o senhor, por então, me fez uma pergunta e eu não lhe respondi pelo que eu penso, porque ia chocá-lo. Ele me perguntou, Rubens, como é que se faz a passagem? Por que você explicasse como é a desencarnação? Fiz. No meu ponto de vista, é muito simples, muito claro. A gente pergunta a uma pessoa, fulano, como é que você vai? Aí eu vou no céu. Não precisa desencarnar para andar no céu, senhor. Então, ao desencarnar, as pessoas vão estar ligadas à mesma questão, às mesmas coisas, aos mesmos sentimentos das pessoas. Porque o Cristo diz isso numa conversa com Pedro. O que ligaste na terra é ligado no céu. Terra, nós entendemos, não apenas o planeta, né? Mas as questões mais densas, o material. Já ligado no céu, o céu da consciência. Aquilo que desligaste, a questão do apego e do desapego, será desapegado ou desapegado? Estarás vivo ou estarás aprisionado? Então, a terceira proposta. Hoje que apenas hoje, eu vou usufruir, eu vou experimentar a felicidade, a fim da minha abundância. João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Hoje, e apenas hoje, eu vou sorrir. Eu vou saber que Deus me confiou no mental e que eu posso não saber como fazer essa missão, mas a missão eu já conheço. Fazer o bem. A quarta proposta de João 23 se refere a hoje uma necessidade nossa muito mais do que em outra época da humanidade. E é preciso que nós entendamos com bastante serenidade essa quarta proposta. A quarta proposta, hoje, e apenas hoje, eu vou tentar me adaptar a todas as circunstâncias e pessoas, sem fazer com que elas se adaptem a mim. E se de alguma forma eu terei que modificar alguém na força que esse alguém seja ele. Adaptar-nos às pessoas e circunstâncias não significa concordar com tudo. Mas é uma proposta do Cristo. Não entrar em atrito com o mal. A palavra no original está diferente, né? Está infectivar. Isso como nós estamos conversando de guerra mais aberta. Não ir em conta, não bater de frente com o mal. Se vem uma pessoa, nós estamos com um dia muito bem morado, nós estamos tranquilos, em paz, buscando esse sentido maior de serenidade, de amplidão, de sentidos que nos elevam, nos aproximam, do que nós chamamos de céu, e surge uma pessoa como que tentando nos desalinhar, a questão é com ela, não é conosco. E se nós estamos buscando, né, como diz o nome ensinamento da Torá, está no capítulo 20 do Êxodo, versículo 10, não começar as coisas alheias, não devemos começar nada, porque tudo está no universo. E se Deus cria o universo, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo. Agora, o que é que nos cabe? Agirmos como herdeiros. E essa proposta. Então, adaptar-se às circunstâncias é entender que cada um tem um limite. Nós temos o nosso e cada um tem um limite. Se a pessoa não quer, não compreende, não aceita, e isso é muito comum entre as religiões, entre os partidos políticos, entre os times de futebol ou qualquer outra atividade esportiva, nós queremos muito mais doutrinar a pessoa do que evangelizá-la. Doutrinar significa botar na cabeça dela a força. Ela pode até decorar os textos, mas não se firma. evangelizar significa indicar o caminho da verdade e da vida, que é o cristão. O que me ensinamento é particularmente ligado à Lei dos Espíritos, a questão 919 e a 262. João 23 propõe no quinto item do seu decálogo. Hoje, e apenas hoje, reservarei um tempo para uma boa leitura, para uma boa conversa, para um momento de contato mais próximo, mais íntimo com Deus. E nós muitas vezes entendemos que isso está diretamente relacionado às leituras, a fazer a mancha regular, a estar nessa, naquela outra casa religiosa, para cumprir as nossas obrigações. Quando o convite de João 23 é muito maior, é quando o convite de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, no seu Confio, na sua Confissões, quando ele se converteu ao cristianismo, depois de escutar o Serafim, ele disse que todas as noites reservava um tempo para saber o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim. O que ele fez de bom foi agradecer a Deus, o que ele fez de ruim, pedir perdão e tentar, de alguma forma, melhorar, mas o desvio que não cometer mais. A pergunta 919 está bem clara, porque a igreja comentava também para o Chico. E na 262 a gente fala também essa questão do discernimento. Nós buscamos entender que essa leitura não é apenas nos livros que estão escritos, mas é a leitura da vida. Há muitas pessoas que passam uma vida lenta, sem viagens, passam uma vida estudando, sem estudar. E essa proposta de que nós, por alguns instantes, por alguns segundos, por algum tempo, façamos essa reflexão. E como estamos nos tratando e tratando aos outros? O que nós precisamos de alimento? Em sentido físico, em sentido mental, em sentido emocional, em sentido fraterno, em sentido de relacionamentos? Que alimento é este que nós estamos precisando? Nós vamos encontrar sempre a palavra. Principalmente, segundo Emmanuel, quando esta palavra foi pronunciada pelo Cristo, todos os espíritos ligados a este órgão vibraram de forma diferente. A palavra amor. Porque até então, existia esse primeiro lugar, as quatro nomenclaturas do amor, pela definição dos gregos. Mas o Cristo veio nos trazer um termo muito mais alto do amor, que é o amor em sua prática, que é o amar. Isso não é ação. Não é o amor sentimento. É o amar e a ação. Que deixa de ser verbo para se tornar atitude, comportamento, prática. O sexto convite de João 23 nos apresenta uma outra proposta singular. Hoje, e apenas hoje, vou tentar fazer um gesto nobre e não vou contá-lo a ninguém. Aí nós buscamos este pensamento, o que é um gesto nobre? O homem bom, e eu bem, o bom visor do seu coração. E se nós formos buscar, pela leitura do Cristo, trazida por Kardec, no capítulo 3 do Evangelho de Espiritismo, que faz a vossa mão direita sem que a esquerda saiba. Eu comentava há alguns dias, e acredito ter sido bem entendido, que em determinada cidade, um grupo de homens que é bastante conhecida, né? Então, seria complicado. caso, temos que ter um trabalho na universidade, para a universidade. Mas houve mais de 100 pessoas fazendo campanha do dia. E eu conversando com uma pessoa dessa, que fez parte, eu disse, eu não sabendo, né? Eu nunca faço uma pergunta sem a 15ª, 16ª, 18ª intenção. Eu sempre estou perguntando com muitas intenções que traz. Eu perguntei à pessoa, o que vocês pretendem com isso? Ele disse, ah, divulgar a doutrina espírita. Ele disse, engraçado. É, Cornélio Pires, quando trouxe a campanha do Quilo, né, para Minas Gerais, uma caixa da Soma, a proposta era outra. A proposta era tentar mostrar às pessoas que muitos nós, espíritos e humanidade, estamos encarnando a fome. E que nós só nos surpreendemos com isso quando alguém vem falar ou quando vemos algum meio de comunicação. Aí nos sensibilizamos, fazendo doações com o telefone. Você não tem nada contra isso. Não tem nada contra isso, não. Eu só acho que é muito pequeno, por nossos sentidos, esperar que alguém diga, porque o coração não serve. Então, fazer um jejum nobre sem contar a ninguém. Nós estamos dizendo que a pessoa contra a campanha do Tico. É como ela é feita. Não é o que é feito, é como é feito. Eu uma vez fui convidado, fui intimado, né, a participar da campanha do Tico. E me propus ali. E para surpresa de muita gente. Mas quando eu cheguei na casa espírita, me obrigaram a vestir uma camisa da fraternidade lá. E eu não vesti. Eu disse, não, não faço. Mas as pessoas precisam ficar com as suas espíritas, não é assim que está fazendo bem. Não importa a religião. Se você quer um rótulo, você devia tomar para fazer o seu mercado. A pessoa não gostou mais de mim. Mas se você quiser, eu sou bastante claro naquilo que pensa. E acho que as pessoas entendem. Muitas vezes eu falo mais do que a pessoa consegue entender, eu falo menos do que consegue entender. Mas a forma é fazer com que todos participem. E não com que elas se sintam magoadas por dar ou por não dar. E vamos perguntar se elas aceitam a mensagem. Não é por simplesmente, olha, tem aqui a mensagem, tem que deixar passar. A melhor mensagem para os seus. E seja qual for a mensagem, ela vai ter que ficar sobre isso. Então, se o remédio que nós estamos oferecendo aos outros faz bem, deve fazer primeiro bem a gente. Esse é o que eu quero. Então, sou completamente a favor da campanha espírita. Já participei e participarei sempre. Mas não sou para algumas regras. Mas quando saibam, e as pessoas que se dispersar distante fazer caridade, o que é que eles estão fazendo? Eles estão acordando para me saber. Esse é o meu convite. Mas a mão que está recebendo não está preocupado com o que ela está fazendo com estresse ou sem estresse, não. Está com fome. E se eles saciarem sua fome, foi alcançado a finalidade. Deus aqui muitas formas. Deus é o mesmo. O século convite de João 23 começa hoje e apenas hoje. Farei um ato que vai me custar muita paciência, que vai me custar muito dos meus princípios ainda tão cheios de orgulho, de vaidade e de tantas outras formas de apego com o egoísmo. Hoje, e apenas hoje, tentarei fazer um ato que me custe, mas não direi a quem. Não reclamarei. Não direi a quem se faz, ao contrário. Agradecerei a Deus a oportunidade de hoje de fazer, não porque alguém tinha me importa, mas porque a minha consciência já acorda que eu recebo muito mais do que sou capaz de passar a vida. gente dá uma proposta. Amplamente. Na vida do capítulo 11 e do capítulo 12. Da Evangelho de São Paulo. No capítulo 11, amar aos próximos. No capítulo 12, amar os vossos inimigos. Nós falamos do capítulo 13, que é fácil da proposta de uma próxima ouvir, que ele ainda não saiba, no capítulo 14, honrar pai. No capítulo 15, fora da caridade da nossa oração. Então nós estamos vendo que todos esses capítulos foram colocados de forma pertencial ao cadeiro, para que nós entendêssemos uma questão muito maior que está por trás dessa organização. Porque o Cristo trouxe não apenas o que fazer, mas como fazer. E por que fazer? E o Espiritismo traz isso muito mais na questão da responsabilidade que vem do lado de responder. É ter a consciência daquilo que nós estamos fazendo, pensando, sentindo. É a emissão de energia. E terá uma resposta. E essa resposta, muitas vezes, nos surpreende. Porque nós ainda estamos em plano. Com necessidade. Então, fazer alguma coisa que seja difícil para nós. Porque muita gente pode entender até como jejum. Nós vamos pensar muito mais como uma renúncia. Quando eu renuncio, vai entrar em atrito bom e escolhe a pessoa que a gente está seguindo. Quando eu vou procurar alguém mais, eu sei que não vai ser fácil. Mas essa dificuldade está em mim. E enquanto ela estiver em mim, eu preciso trabalhar. Mas eu, como eu já sei, pelos convites anteriores, hoje e apenas hoje, eu não vou me levar de uma forma rápida. Eu não vou me extremar, eu vou conseguir aguentar. Eu não vou saciar minha sede em goles de óleo, mas em goles contínuos, em pequenos goles até que eu possa dar ao povo uma condição de estar saciado. E é neste sentido, fazer algo que, embora nos buscamos, não tenhamos a ideia de libertar, a ideia de investir, de se acovar até o dizer, eu não sou capaz. Nós somos capazes. Foi só Deus, afirmou Cristo. No capítulo 10 de João, riquíssimo no capítulo 10 de João. E em João 10 ele diz assim, que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz. E aí nós pensamos que essa frase é pura e simplesmente a luz, né? Já que no versículo 3 do capítulo de João, que ele é a luz da vida e a vida dos homens. Mas está muito mais, apresentado no capítulo 24 da Evangelho de Espiritismo. Ninguém acende uma candeia para colocar embaixo do outro. Esse sentido dessa verdadeira candeia, e esse capítulo é riquíssimo, porque nós falamos três questões de nossos propósitos, nossas missões, que, embora distintas, são completamente convergentes no sentido da evolução. Ninguém acende uma candeia para colocar embaixo do outro. Ou seja, aquela luz que a gente acende, aquilo que a gente se propõe a passar por luz, como ensinamento, como fraternidade, como abraço, como perdão e tantos outros sentimentos nobres que nós temos conhecimento, principalmente através do Cristo e seus enteados, nossos amigos, que chamamos de amigos, de nos tratarmos melhor, né? Nós falamos aos amigos invisíveis. E eles mais nós ainda. Mas são muito mais difíceis. Porque muita gente está dentro de casa conosco. E nós muitas vezes passamos o que é que precisamos. Mas não se censura disso, é apenas um pobre alegre. Então, colocar embaixo de uma união, cadeia, para colocar embaixo de alguém, significa aquilo que eu tenho de bom, eu não posso esconder. Eu não devo esconder. Por quê? Porque E o universo não é nada estático, tudo é dinâmico, tudo é movimento. Se eu guardo só para mim, eu perco a oportunidade de passar adiante aquilo que de graça recebi, capítulo 26 da Evangelho de Santo Espírito, e eu perco principalmente a oportunidade de enfermagem. Ajudando outras pessoas a se libertarem, como eu estou tentando me libertar, e receber dessas outras pessoas o sentido de gratidão no olhar, no sorriso. Eu posso contar com você. E nós estamos entendendo muitas vezes esse contar com o sentido financeiro do prestígio, quando significa contar uma história junto à pessoa. Eu estou contando história com vocês. Nós estamos contando histórias juntos neste momento da humanidade. Porque percebemos esse momento e tem perdido em Deus com Deus. E por tantos outros cristos que abraçaram sendo falsos cristos. Capítulo 21 da Evangelho de Jesus. Há falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos, falsos profetas, até mesmo a própria proteção. É como o livro de Salvador Jesus. O oitavo convite de João 23 nos faz já começar com uma atitude no sentido de uma ação mais do sim, sim, não, não. Não é apenas o dizer da boca, mas o comportamento. Portanto, a última proposta de João 23, hoje tentarei colocar em prática um planejamento, um plano, uma ação, o menor que seja, e duas regras que não existirão, a prensa e o livro. Tentarei fugir desses dois monstros da alma, como diz Meirinópolis, nas suas obras, né? São cinco volumes, os cinco gigantes da alma. A prensa e o livro. Então, mais uma vez, nós estamos tentando colocar em prática um planejamento, uma ação, sem a pressa de que ele venha dar frutos com a rapidez que vai fazer juntos. E sem o medo de falhar, tudo posso naquele que construir. E no dia de semana, ele nos exorta. Sem mim, nada poderia fazer. Tudo posso naquele que confia. Por isso que por tudo nós devemos dar graças. E esse planejamento, o Cristo nos apontou de três formas, e que foi transmitido por Moisés, né? Porque os ensinados de capela e a Torá hebraica, né? Os cinco primeiros livros, né? Pensador chamado Pensador de Hebraico, conta a história do povo hebreu aqui na terra. A vida do povo de capela, mas dos hebreus aqui na terra. Não fala da humanidade, como nós estamos acostumados a interpretar. Então, vamos primeiro falar sobre os três ensinamentos de Moisés em relação a esse planejamento. Né? E depois vamos ver como Cristo ampliou ele de uma forma belíssima, para que nós entendamos. Que planejamento é esse? Fugindo da pressa e do medo. Moisés traz o sexto dia, na sua descrição da criação, nós entendemos hoje que são eras, são etapas, períodos e não dias, dizendo o seguinte: façamos o homem, no plural, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. A ele será dado poder sobre os animais, da água, da terra e do ar. Ponto. Agora vamos continuar nessa conversação. Nós vamos pegar esses três pontos. Os animais da água estão ligados diretamente aos nossos sentimentos. Nós estamos recebimentos, emoções, sensações, e os próprios sentimentos, que já são mais modificados, né? Quando nós dizemos, tem alguma coisa me sufocando, estamos falando de sentimentos, de sensação ou de emoção. Se as águas do mar da vida tentar, estamos falando de sentimentos. Então, tudo referente à água, tudo referente à água, principalmente os evangelhos, fala sobre os nossos. Vou demorar um pouquinho mais, porque eu tenho ideia, mas eu vou dar um pouquinho de tempo. Fica à vontade. Tenha paciência, por favor. Então, os animais da água são os nossos sentimentos. Quando nós dizemos, o sangue me subiu à cabeça, o que é que o sangue é? Água. Me faltou sangue na hora, fulano da pálida. A ele, ao homem, será dado, ou vai dado, ou foi dado, por ele para controlar as feridas, as emoções e as situações. É dado para controlar, ter domínio sobre os animais da terra. Os animais da terra estão ligados aos nossos instintos. Instintos, melhor dizendo, instintos. Os nossos instintos. Olha, eu tive uma conversa com José que me faltou terra nos pés. Quer dizer, eu tive vontade de pegar as pessoas dele, mas não deu. Meu instinto de sobrevivência falou mais alto, mas nesse momento eu também José, ela ia recorrer em comparação ao meu. Então, o domínio sobre os instintos. Os animais que rastejam, os animais que caçam, os predadores, são todos eles. Onde vai que entrega? Fala dos nossos instintos, inteiramente ligados aos nossos instintos. Os lobos, os cordeiros, os leões, os dragões, todos estão ligados à terra. E aí nós fazemos uma análise. Se nos foi dado esse poder, como é que nós estamos utilizando esse poder? Para colocar em prática a proposta do João 23. Fazer um planejamento. Porque nós dizemos, tentamos fugir da pressa e do medo, não tendo esses dois elementos das nossas propostas. E o terceiro, nos foi dado o poder sobre os animais no ar. Eles estão diretamente ligados aos nossos pensamentos. Então, nós pensamos, sentimos, temos instintos, mas tudo nos foi dado para que nós pelo liberdade que pudéssemos gerenciar. Agora, Cristo nos diz isso de uma forma muito mais completa, muito mais bela, e que Kardec explica isso, né? É dentro do próprio Evangelho, mas com uma sequência, né? Uma sequência. Nós vamos falar da sequência logo aqui. O Cristo diz, para aquelas pessoas que assam, que não gostam muito de estudar, que não gostam muito de querem que chegue no mundo, graças a Deus. O que é que as pessoas dão de graça e que de graça recebem? Se a pessoa entender graça dinheiro, que bom, faça viagem, sem cobrar nada. Se a pessoa entender graça sorriso, faça sorrir, porque você recebeu sorriso. Ou o que você está falando, faça sorrir. Tem bom ano, por favor, Cristo. Essa é a nossa proposta. O que fazer para fazer por lá? Se estamos na casa espírita e não trabalho voluntário, vamos fazer melhor para os problemas. Porque a nossa remuneração é muito melhor no sentido do valor do que no sentido do preço, do salário. Né? Aquelas pessoas que gostam mais do sentimento, né? Aquelas pessoas mais, assim, mais do abraço, do beijo, do apertar a mão, do cafuné. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por ser mal feliz. Direto, sem se mostrar, sem, não tem mais explicações. Amar sobre todas as coisas e ao próximo que esteja mais próximo, encarnado ou desencarnado, eu não consigo fazer muita essa diferença. Para mim, quando eu falo dos amigos, eu falo. Como se eles tivessem, porque não é encarnado, não é encarnado. E aquelas pessoas que gostam do dinheiro, não se arrisaram de elétrica, aquelas pessoas que gostam de ler muito, de estudar, de falar dos inúmeros contentes que tiveram acesso aos famosos, como diz o poeta. O Cristo é quieto. Conheça a verdade. E a verdade vai libertar você das ilusões. A santa e a santa. Só que cada uma só no sentido, convertido para o mesmo. É o voto que está em nossas mãos. É um projeto que depende de nós. Amar é uma decisão. Se nós amamos, essa decisão é nossa. Se outra pessoa não nos ama, é a decisão dela, respeitemos. E aí há muita confusão nesse sentido. Né? Mas o Cristo solidário. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Veja a distinção. Primeiro, amar os inimigos. Por quê? Porque os inimigos eu escolho. E orar por aqueles que perseguem. Quem me persegue? Quem que escolheu a me fazer inimigo? Foi ele que escolheu, eu orar por ele. E já adiante, né? Aí eu vejo o orai uns pelos outros. Pelos amigos, para que se fortaleçam na fé e na sua forma de caminhar, sempre estendendo a mão aos amigos, aos mais necessitados, com a mesma fé que vai contra a parábola do samaritano. Que não tem que dizer um bom samaritano, como sabe, dizer um bom negócio para o índio. Ou samaritano, como está no original, a parábola do samaritano. E é mais por aquele que ainda não encontraram o caminho. Na verdade, na vida, estou caminhando dele, mas de forma e sentido contrário. E é nosso dever, já que temos ou acreditamos o voto de cristãos, e cristão é o mesmo que Cristo, alguém se deu conta disso? Se seguem a Buda, é budista. Se seguem a Maomé, são os maometanos. Mas se quer Cristo, é cristão. A palavra foi criada em 51 por Paulo de Tarso, um de Tércio, que é o nome da cidade, né? Mas é cabo de já a oeste do Mar da Galileia. Então, esse pequeno projeto, sem pressa e sem medo. Nova proposta de João 23. Hoje, e somente hoje, tentarei fazer com que todos os meus planos, todas as minhas vontades, todas as minhas necessidades sejam entendidas, ditas, agidas, como um projeto sagrado que Deus me faz. Pensarei, embora que tudo me leve ao contrário, mas pensarei que Deus olha somente para mim, cuida somente de mim neste instante. Isso fortalece muito quando nós estamos passando por um momento de grande dificuldade, que chamamos de prova ou expiação. E quando nós entendemos, não que os dois cheguem embora. O Pai que criou a tudo deixará de assistir os seus filhos. Pedir a obediência, capítulo 27, da Evangelho de Jesus Cristo. Felizes os mansos, porque herdaram a terra. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, da Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? A aflição por si só leva alguém? Não. A aflição quer dizer que você vai pensar como é doloroso perfeito o que alguém passa ao seu lado e você desperta os sentimentos dos outros, principalmente a caridade. Ah, mas quem é que vai me consolar? Capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, capítulo 5. Ah, mas quem vai me consolar? O capítulo 6. Jesus, o E nós estamos lendo a Evangelho de Jesus Cristo, como sendo na Bíblia, como está dentro dos Evangelhos, de qualquer outro, Talmud, o Salimão, e tantos outros livros sagrados de todas as religiões, tudo é como se fizesse, como se fossem histórias bonitas. Mas estão completamente interligados. Completamente interligados. Há muitos professores bons, mas só o mestre. Só o mestre. Não creio. O caminho da verdade da vida. Então, a última frase, hoje, somente hoje, pensarei que Deus está olhando para mim, somente para mim, de forma que é, está cuidando de mim. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me ajuda. Os evangélicos dizem isso diuturnamente, já notava. Isso é forma dele. São persistentes. Embora tenha a função de insistência, mas depois não tinha a palavra. Persistência, não desiste. E o verbo unir. Hoje, e apenas hoje, experimentarei que todas as coisas reunir. Com alegria, sem medo da dor. Amando, sem medo da traição. Perdoando, para não acumular mágoas, remorsos, culpas, desespero, solidão, ou tantas outras coisas. Hoje, somente hoje, aproveitarei a vida sem pensar que as coisas que eu faço têm o mesmo sentido e contrários ao mundo. Vem a mesma força, necessidade e sem direção contrária. Se eu faço bem, vem em sentido contrário? Não, vem a favor. Mas a tradução que nós temos ainda fala da nossa dificuldade em entender quais são as coisas. A natureza nada se cria. Nada se aniquila, tudo é novo. Como a frase original do Dr. Pierre, e trazida por Pietro Baldi. Tudo é novo. Nós não temos. A natureza se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo é novo. Para a gente. Nesse versículo, falo muito mais da nossa necessidade e dos nossos desejos. E a medida que nós vamos verificando que ainda há entre nós pensamentos, situações, comportamentos, em que aquele que tem mais dinheiro, então as pessoas mais idosas iam ser muito ricas. Mas a tradução, até no caso popular, é errada. Tempo é valor. As pessoas mais idosas na matéria tem sim sua riqueza de experiências, de vivências, de conhecimento, de sabedoria. O que se escolhe a remuneração é porque enxergaram ou preferiram falar apenas da parte ruim, daquela leitura que nós vimos no item 5 da proposta de João Vitor. João Vitor Leite foi um teste, porque sabia que não alcançava pensamentos altaneiros e piedosos, e no entanto, se notabilizou por ser um homem de um excelente senso de humor. E não foi à toa que foi chamado de João, o evangelista. O evangelista é mais altaneiro, mais espiritualizado. O evangelho mais inspirado, se é que essa palavra é utilizada para o evangelho. E se nós trouxermos 23 para o salvo, o Senhor me apaixona. Não me faltará. Ele não me faltará. Nada me faltará. Ele não me faltará. E se ele não me falta, nada me falta. Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Siga por nós. E como no momento inicial nós falamos de gratidão, quero dizer a vocês, ainda que tenha autoridade para isso, mas com o coração interessado, que procura ser grato, achando ainda com tanta paciência, com tanta inquietude, com tanta prece, com tanto medo de agrado. não desistam. Se trabalhem até cagar de si. Por mais difícil que seja, por mais dificuldade que a casa esteja atravessando, o momento, o movimento esteja atravessando, não desistam do bem. E as pessoas dentro de casa, falem, critiquem, acusem, coloquem sobre a parede, não desistam do bem. Nunca desistam do bem. O que nos aproxima de Deus não é a quantidade de jejum que a gente faz, de palestra, de paz que a gente toma, uma venda, que nos traz a aproximação de Deus ao bem. Não desistam desse bem. Somos todos beneficiados enormemente, sem que possamos sequer já contar esses benefícios. Estamos aqui pela misericórdia dele. E é nosso dever, moral, ético, cristão, passar a vida daquele que está sendo de graça. Não desista. E se tivermos que carregar a nossa cruz até o ponto das nossas dores e sofrimento, carregaremos. Se nós quisermos chegar ao segundo que é aberto de dentro do coração, não de fora para dentro. Porque nós estamos seguindo os passos de um espírito que preferiu a morte a seguir a vida da época. A ceder, a corrupção e tantas outras coisas que o acusado tanto se refere por todas as realizações. E o madeiro é uma injustiça. E o vencido ou o mundo. Que sejamos mais a vencer o mundo, o nosso mundo interno, ou o mundo que nos proporciona enormes facilidades em acesso a vícios e que nós choraremos muitas lágrimas que estamos recuperando ontem ou promovendo o futuro, que é muito mais de recuperação do que de uma realização mais suave. Não desista. Esta casa, sob os auspícios que eu tenho desde o primeiro, tentando nos ajudar e que agora, entendendo a dificuldade do momento que vivemos na Terra, tem se aproximado cada vez mais, cada vez mais de nós. Alimentamos o coração de esperança, estimulamos a fazer o bem, sem a desistência. Conversando com amigos e encarregadores que mais ainda não podemos dimensionar, dar os limites que nos acostumamos a dar o tempo. Este amigo tão bondoso, que nos apresenta um Cristo, muito próximo a nós, como que caminhou com Cleófas e Tiago caminhando com a luz, e que só foram reconhecer quando entraram numa sintonia mais profunda e chamaram o Mestre. Que nós possamos identificar esse Mestre. Que não seja o mito amado apenas na superfície dos nossos lados, mas que seja a manifestação de corações que acreditam, que trabalham, que confiam. E os melhores de nós podem ser muito mais sorridente que há sempre, porque o Cristo é o nosso amanhecer, e Deus é a nossa eternidade. Que Ele seja conosco, que Ele nos envolva sempre, nos encorajando a fazer o bem, sem distinção, ainda que em pequenas proporções, mas que esse bem escondido a esse genocídio que ainda temos tanto medo de tomar posse. Que a paz seja conosco. Colocação, suas palavras muito mais do que as nossas mentes, mais as nossos corações. E eu tenho certeza de que cada um de nós recebeu em sua profundidade mais íntima o convite, a lembrança, o acordo, aquela pontada de luz que surge em nossos corações quando nós passamos por dificuldades, como ele mesmo nos colocou, quando elas passam pelas dificuldades pessoais, profissionais, religiosas, de convivência em uma casa ou em várias. E o convite de Jesus está aí para nos esclarecer, para que nós possamos olhar ao lado e não vermos a adversidade, mas sim irmãos, pessoas que podem nos dar as mãos e subirmos juntos nessa evolução contínua. Fico convite, fica a lembrança de Rubinho e fica o meu profundo agradecimento a esse querido amigo que nos visitou hoje. Para que a gente possa encerrar a reunião de hoje, vou pedir a Valdemite que venha fazer a prece de encerramento. E durante a prece, nós estaremos recebendo o pacto coletivo aplicado pelos espíritos da casa. Amigo Jesus, espiritualidade que nos orienta para sempre, desta noite, onde mais uma vez tivemos a tua mensagem lançada às nossas consciências, as reflexões da Boa Nova e os ensinamentos do Espírito. Que esses ensinamentos desta noite fiquem cada vez mais fortes em nossa mente e, sobretudo, nos nossos corações, para que as nossas ações sejam mais cristãs e capazes de melhorar sobre todos os sentidos. Que a espiritualidade amiga que aqui se faz presente cada vez mais nos inspire e nos oriente para a prática do bem. Que assim seja. Que sobre tua bênção, mestre, possamos encerrar com muita paz e harmonia mais uma noite de trabalho nesta casa de oração. Gravou.